Portal do Arrocha. Moisés, um novo sentimento. Já são 10 pras duas da manhã e eu não devia estar ligando. Mas estou travado e esse garçom safado só tá piorando. Coloca um CD atrás do outro, sabendo que estou carente. E cada CD que passa eu me afogo na cachaça, lembrando da gente, lembrando nossos planos, dos nossos bons momentos. Sei que passa um filme na sua memória, o meu peito está doendo. Deixar de orgulho bobo, vou indo pra sua casa. Fazer amor gostoso como a gente sempre fez, eu sei que sente falta. Eu quero abraçar teu corpo inteiro, fazer amor gostoso embaixo do chuveiro. Eu quero beijar, eu quero abraçar em cima de uma cama e te amar. Eu quero abraçar teu corpo inteiro, fazer amor gostoso embaixo do chuveiro. Eu quero beijar, eu quero abraçar em cima de uma cama e te amar o dia inteiro. Nossos bons momentos. Sei que passa um filme na sua memória, o meu peito está doendo. Deixa de orgulho bobo, tô indo pra sua casa. Fazer amor gostoso como a gente sempre fez, eu sei que sente falta. Eu quero abraçar teu corpo inteiro, fazer amor gostoso embaixo do chuveiro. Eu quero beijar, eu quero abraçar em cima de uma cama e te amar. Eu quero abraçar teu corpo inteiro, fazer amor gostoso embaixo do chuveiro. Eu quero beijar, eu quero abraçar em cima de uma cama e te amar. Eu quero abraçar teu corpo inteiro, fazer amor gostoso embaixo do chuveiro. Eu quero beijar, eu quero abraçar em cima de uma cama e te amar o dia inteiro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, te amar.